está afastado agora da terminal de Salvador 2-3 milhas, já livrando a nossa CTR. Ao passar através da posição Conge, chame controle Aracaju na frequência 120.3. Mantenha o corredor forte, 1500, através de Conde 203, controle Aracaju, já está visual com a 09 da fumaça. Cliente, 1109. Romeu, Romeu Lima, controle. Romeu, Romeu Lima, chame Recife no 260, alternando no 33, decimal 25. Para o Romeu, Romeu Lima, 1260, alternando 133, decimal 25. Aguarde só mais alguns instantes, a gente está verificando aqui o plano, tá? Sem problema, sinal se escuta. Como vamos? 935, até a próxima, 1903. Informação bem pesada se eu voar direto, dona. Gente, 1014, está autorizado essa para 3.000 pés, o ajuste 1012. 3.000 pés, 1012, vai voar 3 milhas antes, eu vou 1014. Controle Salvador, gol 1983, passa 2300 da Euleda. Gol 1983, contato radar na decolagem, suba nível de voo 360, saída da Euleda Crate. 360, é ascensão, gol 1983. Estabilizado, ILS, azul 4235. Azul 4235, complete não, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 612. 86, obrigado, bom dia. 014, confirme sua razão de descida. Mantendo 1200 pés. Deseja que aumente? 110 com 10. Pedro Pouso, 90 para Azul 4235. Juliette, quer pegar aqui do controle de Salvador? Mais. Tem condição de se afastar ao setor oeste da ilha de Itaparica? Afirmativo. 397, chame Recife no 260, alternando no 33, decimal 25. 1260, 133, decimal 95, alternando, gol 1397, chamada Recife. 1397, alternado, 133, decimal 25, 25. Ok, 1335. 014, desça para 2.000 pés, o ajuste no 012, livre LS, a porta estabilizada. 72.000 pés, 1012, gol 1014. Salvador, bom dia, gol 1477. Gol 1477, bom dia, senhora identificação, autorizada a chegada Bonf, desce para nível 040. Bonf, 740, identificou. Toda redução para 200 nós, gol 6, 1014. Tente Gol 9014, redução a critério para a aproximação. Reporte estabilizado, localizador. Boa tarde. Via Peruísque 58, subida da EL, transição Leda, após o fixo Sagaz, curva direita após a decolagem, 5565 é o código transponder, 1935 é o controle. Guarulhos 360, via Peruísque 58, da EL, Leda, Sagaz, 5565, controle 1935. Correto, já está posicionado. Vai chamar, muito obrigado. 5 direita, 121-9, solo livrar, bem-vindo. Direita, 219, muito obrigado, bom domingo, Zé. Solo Azul 4235, livrou, não se escuta? Azul 4235, táxi autorizado, Alfa Índia, portão 1. Alfa Índia pro 1, 4205, 4235. Está autorizado o bilhete Quebec Kilo, reporte pronto para o lançamento. Quebec Kilo. Autorizado o plano para Recife, nível de voo 390, via Peruísque 58, subida Pucca, transição Aracaju, curva à esquerda após a decolagem, 5567 é o código transponder, 119, decimal 35 é o controle. Autorizado 390 Recife, Aparece 58, Pucaracaju, curva esquerda, 5567, transponder 1935, controle, gol 1260. 1260, cotejamento correto, já foi posicionado. Chamou aí. Chame Recife no 260, alternando no 33, decimal 25. Sim, 260-3325, gol 1983, obrigado. O ILS, aliás, o localizador da 10, Campa Vista, gol 1094. Gol 1014, complete sinal, chame torre, frequência 118, decimal 612, bom pouso. 286, até já. Torre Salvador, muito bom dia, gol 9014, estabilizado no localizador, uma milha do, aliás, 3 milhas do IDFA. Gente, reporte passando externo, 9014. Passar externo, 9014. Torre Antônio de Abravo. Proa de Pelô, após de Rio Patiã. Pode ser. Obrigado. Bravo. Anacia para uma nova decolagem. Controle Salvador, gol 1738. Informação mais, bom dia. Bom dia, gol 1738, acena identificação, autorizada a chegada Mari, desça para nível de voo 050. Mari para o 50, 738, aí dentro. Do CIA, mantendo aí o eixo da setor norte, estou com tráfego na aproximação da 10, tem um gol na aproximação da 10, mantenho o setor norte inicialmente, aguardando para o cruzamento do campo. Quando vai aguardar, está decolando. Gol 1074, cheque o trem, avistado, livre pouso, 120 com 9, em Fórmula Robson 44, setor norte de Salvador, aproximadamente a 2 milhas do aeródromo, iniciando a decolagem, não interfere. Ciente 10114, embaixo travado, o Altermark no momento não tem o tráfego ali. Boa, 9 horas do senhor. Obrigado, amigo. Vou manter a separação. Perfeito, bom trabalho aí. Valeu. Bravo, a intenção é cruzamento? Cruzamento. Ciente, vai seguir a retaguarda do gol, cruzar e seguir o corredor axé e aguardando transferência de comunicações, Índia Bravo. Índia Bravo, iniciando cruzamento e aguardará a transferência. O Índia Bravo está com o ponto condicionado, 0126? 0126, foi o Índia Bravo. Se mantém então e aguardando transferência só de comunicações. Aguarda, estamos de abraço. Com 486, controle. 2545, podia repetir a primária, por favor? 126, decimal 85. 285, o 5483, obrigado. 126, decimal 85, alternando 125.45, 12545. 2685, 125.45, 35486. Controle, Juliette Quebec, está aproximado aí, está lançamento. Juliette Quebec, quilo, livre lançamento, reporte para descida. Controle, bom dia. É o Papa Romeu, Tango de Abravo. Papa Romeu, Tango de Abravo, prossiga. Para através do shopping paralela, para cruzamento para ingressar no corredor axé. Autorizado, ingresso corredor axé 500 pés, ajuste na 012, confirme intenções. Farol da Barra, centro histórico e retorna para a CIA aeroporto. Gente, está muito bravo, está autorizado o ingresso no litoral sul 500 pés, reporte Farol da Barra, o ajuste na 012, confirme pessoas a bordo. Está com 3 a bordo agora, senhora. Gente. Descida, Juliette Quebec, quilo. Juliette Quebec, quilo, livre descida, reporte passando 2.500 pés. Thank you. 4, solo agora aos 12, direita, 1, 2, 1, décimo 9, solo livrar, vem vendo. 19, ao livrar, gol, 1-0-1-4, obrigado, boa tarde. Controle. É o gol 1-0-1-4. Bom dia. 1-0-1-4, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7. O gol 1-0-1-4. Controle. 8 após. November 909, Tango Tango, está autorizado o táxi até a entrada do Pat 3, próximo a Juliette. Me chame lá para ingressar na Juliette. Tango Tango. Está agora afastado de Duna a 20 milhas. 210, então vai reduzir. 1-7-3-2. Gol no 477, livre de restrições de altitude, desça para 3 mil pés, o ajuste no 012. Confirme se tem condições de aproar a duna da presente. Ainda negativo, está descendo para 3. 1.012 ajustado, Gono 477. Controle Salvador, Patapão, Bravo de Luiz, Policipa Robró, corredor encorvado. Bravo de Luiz está autorizado, voar setor da rotatória, 1.000 pés, ajuste 1.012, a partir do aeródromo. Pode usar o caralho Bravo de Luiz. Bono 477, manda o dono agora, ok? No 477, está autorizado descida para 2.000 pés, pro de Duna. VVLS, reporte estabilizado. Quer informação, Bono 477? Sim, está proando Duna, descendo para 2.000, Bono 477. Gono 738, desça para 3.000 pés, o ajuste 1.012. Vamos que é o número 2 na aproximação. 477, controle. Prossiga, 477. Para o localizador, curva à esquerda para o 1.060. 1.060 à esquerda, gol no 477. Tango, após o gol, já prossegue via Juliette, Alfa, ponto de espera, chamando torre 1862. Juliette, Alfa, ponto de espera, torre 1862. Para busca de acionamento, 06, Box Oceaner, 6311. É 6311, autorizado, senhor, para início de táxi. Camará, início de táxi, senhorito 6311. Vai ingressar na pista mesmo, sem autorização, confirme? Eu passei, desculpa. A linha tem o 9909, Tango Tango. Então, Tango Tango agora está pronto para decolar. A linha mantém inicialmente. A linha mantém, desculpa. Salvador, muito bom dia, Papa Tango Oscar, Lima, Quebec. Lima, Quebec, prossiga. Posso, Lima Quebec, tá no pátio 3, tá pronto para a cópia? Confira o nível, painel. 160, painel, ó, Lima Quebec. 120? 160, ó, Lima Quebec. 160, só um minuto, cópia. Zero. Direita 070. Oi. 477, vai curvar um pouquinho à esquerda para diminuir o ângulo de precipitação, pode ser? Autorizado, 477. Ok. E 110 com 10. Estou no zero, livre de decolagem, ou 909. Bravo que Luiz, que chama a torre 198, decimal 612. Bravo que Luiz, que chama a torre 198, decimal 612. Charlie Quebec, copia. 31-3895. 3895, minuto, copia, Guarulhos. Perdão. Prossiga, só, né? Lima Quebec, pronto para a copa. Autorizado Ilhéus, nível de voo no 60, via Golf 677. A subida será Coral, curva direita, pista 10. 5577 é o código transponder. 119, décimo 35 é o controle. Tá. Autorizado Ilhéus, nível 160, Golf 677, Coral, pista 10. Vai chamar o controle do... Subida Coral, curva direita, 5577 é o código transponder, 119, decimal 35 é o controle. Gente, 119935, Oscar Lima Quebec, transponde a 5577. Já está pronto para acionamento, Oscar Lima Quebec? Sim, pronto para acionar. Livre acionar, chama para início de táxi. Gente, chamará para táxi, Oscar Lima Quebec. Copia. Guarulhos aprovado, nível de voo 340, via Peruísque 50, subida da El, transição Leda, após o fixo IDEV, curva direita após a decolagem, 5001 é o código transponder, 1935 é o controle. Eu poderia confirmar novamente, é da El? Da El. Transição Leda após o fixo BDEV. Ativo 340, Peruísque 58 na... Perdão, 340 para Guarulhos, na Peruísque 50. Da EO Leda para BDEV, transponder 5001 no conteúdo de 935. Aí, posso prosseguir na rota? 35 ao controle. Correto, senhor, para posicionar. Afirmativo, senhora, por acaso, nesse horário, não é possível sair com, na Ampers 1 no 4 até Grove após Ampers Whisky 58 até Poços? O senhor pode ir pela Ampers Whisky 58 a rota toda, tá ok? Como fez o Chanel, mas você tem que fazer um CHG. Para o Luiz que copiou a torre? Negativo, sinal está atuando. Vamos praticar o torre 1 noite, decimal meia bom pouso. Sete mesmo, perfeito. Acho que fica melhor pro senhor, tá ok? Eu acho que é por isso que 5-8 é melhor, porque encurta mais. Mas pode ir até as 15-10, tá ok? Ainda tem um tempinho. É, mas você pode ir nessa rota que o senhor falou também. A pessoa 14, grufe, até depois da por isso que 5-8, tá ok? Afirmativo. Tá ok, eu vou ver se eu consigo que eles encurtem mais. Vou pro isque 58. Caso negativo, segue a padrão. Afirmativo, vou ficar aguardando aqui. Aqui sim, se eu enviar o CHG, se eu me informo que eu vou tentar as coordenações para agilizar o plano, ok? Obrigado. Táxi autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera, chame torre 1862. Em 1862, espera Gracianeto, bom dia. Bom dia. Solo Oscar Lima, Quebec, estacionado, pronto para o táxi 02 a bordo. Oscar Lima, Quebec, está autorizado o táxi até a entrada do pátio 3, próximo a Juliette. Chame lá para ingresso via Juliette. Sim, vou chamar para ingresso para Juliette, Oscar Lima, Quebec. Paulo Salvador, gol no 477, livrando a sua escuta. No 477, bom dia, táxi via Alfa, reportando da Juliette. Via Alfa, reportando da Juliette, gol no 477, muito bom dia. De autorizar direto daqui para Boipeba, ou quem sabe depois de Leda para Boipeba e daí para de Sagaz, mantendo 050. Aguarde. Obrigado. Salvador, um muito bom dia do Oceanair 6311, que se aproxima da espera pronta. 6311, Oceanair, mantém o ponto de espera. Vai manter. Juliette, pro gol no 477. Pulo 477, ingresso Juliette, portão 8. Ingresso Juliette, prosseguindo pro 8, gol no 477. Oscar Lima, Quebec, tá visual com o gol à sua direita? Afirmo, tô visual. Oscar Lima, Quebec. O gol vai ingressar via Juliette e vai prosseguir pro portão 8. Após o mesmo, o senhor já tá autorizado via Juliette até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 1862. Sim, após o passagem do gol, vai prosseguir para o ponto de espera. Após o ponto de espera, 118.612, Oscar Lima, Quebec. Pouso agora 26, direita 121, décimo 9, solo litrar, bem-vindo. Direita 219, obrigado. Vai estar sujeito aos tráfegos locais. Sem problema, tá contando. November 909 Tango Tango, da presente está autorizado voar Boipeba, mantendo o nível de voo 050, e após Boipeba estará sujeito à autorização do Centro Recife para a subida. November 909 Tango Tango. Afirmativo, aprovando Boipeba 050 e após estará sujeito ao Centro 909 Tango Tango. Muito obrigado. Controle, Tango de Bravo. Livre decolagem da 10, 120 com 10. É 311, tem livre decolagem. Momento, confirme, segue para pouso para ser aeroporto? Um pouso, vou ser aeroporto. O senhor segue para pouso na CIA aeroporto? Positivo, CIA aeroporto, pouso. Seu reporte visual com o local de pouso está autorizado o cruzamento do Iguatemi para o CIA aeroporto. Camarada visual, com o local de pouso, um grande abraço. Torre Salvador, muito bom, boa tarde, a Papa Tango Oscar Lima Quebec. Lima Quebec, Parilhéus, em ponto de espera, a Lima tem. Ciência, alinhar e manter, Oscar Lima Quebec. É o gol 1015 para São Paulo, tem informação mais. 015, minuto cópia. Tô escuta. Bravo que o Luiz, que fala agora 28, backtrack autorizado, táxi até o pátio 4, reporte pista livre. Backtrack autorizado, segurança autorizada 4, 48. Bora 311 da Oceaner, decolado agora aos 29, controle 8935, bom voo. 1935, graças ao Domingo. Correção. 0151, o...